da Igreja Católica. Eu trabalho com essas questões de aborto já há 23 anos. E eu primeiro, antes de começar a explanação, eu gostaria de dizer uma coisa que a gente também não se iludiz. As pessoas a favor do aborto são muito poucas. A grande diferença entre nós e eles é que nós somos muitos com poucos recursos. E eles são poucos com muito recurso. E tem uma capacidade de convencimento muito maior graças a um grande financiamento externo. Então, que a gente tenha consciência disso. Eles são poucos, é uma proposta que não se sustenta por si só, mas que é sustentada por um recurso que a gente não calcula o tamanho. Eu tenho alguns dados importantes, mas a quantidade de dinheiro que vem, nós não temos noção de quanto é. O que a gente tem de concreto e de dado é altíssimo, mas a gente sabe que isso é apenas uma ponta do iceberg do financiamento em cima dessas questões. Então, assim, nós somos muitos e temos condições de reverter essa situação, tanto aqui no Brasil, e não permitir que aconteça na América Latina, não permitindo que isso se espalhe, já é um ganho enorme, porque os países que legalizaram o aborto, o retorno é extremamente difícil. Então a gente tem essa preocupação também, mas a gente tem um projeto a longo prazo para as futuras gerações que esses países que legalizaram voltem atrás dessa situação. Então, eu coloquei algumas coisas onde eu já trabalhei, porque na Câmara isso era importante. Eu já fui diretora regional da Ceilândia, tive outros cargos na regional, como diretora de recursos médicos assistenciais, já fui chefe da ginecologia obstetrícia, tanto na Ceilândia quanto no Hospital de Tabatinga, já fui chefe de medicina integrada. Pode passar o próximo. Já trabalhei também implantando os programas de assistência integral à saúde da mulher. Então, eu conheço bem a realidade da mulher brasileira e brasiliense. Já coordenei o programa de maternidade segura, o programa que acompanha o nascimento. E, pode passar o próximo? Também trabalhei no Ministério da Saúde como consultora técnica na área de planejamento familiar, pré-natal de alto risco e regulação de assistência. Então, o que eu vou falar aqui é de uma longa experiência nessa área, trabalhando na periferia, trabalhando no centro das decisões. Então, não estou à margem dessa situação. E daí deu para falar tudo isso diante do representante do ministro e ele não contestar nenhuma das informações que eu coloquei. O aborto. O que é o aborto? Para a medicina.